Dan Ventura, falando de amor. Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente. Como faz pra segurar? Estou louco pra beijar. Areia branca virou nossa cama. Descompasso vai inventar as ondas. Em janeiro você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. O amor tiver paixão e o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. O amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Você vem, fevereiro você vai. Mas se quiser pode ficar uma vida inteira. O amor tiver paixão e o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. O amor tiver paixão, se o amor tiver lugar, fica um pouco mais, fica um pouco mais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, fica um pouco mais, só um pouco mais.